gente sabe o que é amor. Quando um simples beijo queima o coração. Um sorriso no olhar, um toque, um aperto de mão. A gente sente é pra valer. O corpo treme todo, a voz não quer sair. Não dá pra disfarçar, os olhos não conseguem mentir, não. A gente deita pra dormir, mas o sono não vem. O tempo é inimigo, corre devagar. No rádio uma canção tão bela, uma história de amor. Eu quero estar contigo, seja como for. Sem essa de juízo, não dá pra esperar. Quero ouvir! Vem, meu amor, não faz assim. Você é tudo aquilo que sonhei pra mim. Vem, meu amor, não diz que não. Você já é a dona do meu coração. Me dá seu corpo, eu quero me deitar, sentir seu coração. Pulsando no embalo da nossa paixão. Menina, te quero, te amo demais. Me dá seu corpo, só ele pode alimentar o meu prazer. Se eu perder você, perco minha. A gente entrega o coração. Sei lá, querendo fugir da solidão. Sem pensar as consequências que o amor pode causar. Eu me feri, me machuquei. Jurei não mais me dar pro meu bem. Mas não sou capaz de controlar meu próprio coração. E outra paixão. Loucura no campo do meu sentimento. Chega de fechar o tempo. Ainda estou apaixonado. Chega dessa ideia louca de pensar em ir embora. Dizer que Deus é quem se ama. Machuca demais esse meu coração. Depois vem secando, sorrindo, pedindo perdão. Eu não consigo entender essa louca paixão, não. Eu não sou dono de mim, estou nas suas mãos. Queria poder dizer não. Cumprir toda vez que eu te digo e vou te deixar. Você sempre arranja um jeitinho, me ganha, me faz um carinho. Faz gostoso, faz gostoso demais.